Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Se não, vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Se não, vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Se não, vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Se não, vão te matar. Não demonstre má, um dia vão te matar. Ela só ama o dinheiro, só querem ganhar. O sentimento do amor já era, não se tem mais. Compra prazer porque o amor tanto faz. Não se tem esperança, matar por vingança. Pra esquecer o sentimento vai cheirar o lança. Não demonstre amar, pra quem não sabe valorizar. O prazer que faz enlouquecer, só querem ganhar. Vadia que tá na pista vai abrir as pernas. Olha seu império, ela quer ver sua queda. Siga seu caminho só, sozinho é bem melhor. Não demonstre má, senão vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar. Hoje é ódio por ódio, amanhã já não se sabe. Destrói o sentimento. E quem é covarde, habilidade de sofrer em silêncio absoluto. Não dê esperança, senão o coração fica de luto. Não vale a pena o sofrimento sentimental. Não sei quem amei ou quem amou. Nesse mundo mal é muitos erros. Ninguém sabe mais amar. Vou agir pela carência e já sabe que vai rolar. Primeira regra, não dá mole pras vadia. Meu coração tá blindado, não passa agonia. Você quer se aquecer aqui, vai morrer de frio. Eliminei o sentimento, o amor nunca existiu. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar. Não demonstre má. Não. Não demonstre má. Não. Não demonstre má, senão vão te matar.